que é o MIS? O Museu Guardião da Alma Carioca. O Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, MIS, pioneiro do gênero no Brasil, foi fundado em 1965, em comemoração ao quarto centenário da cidade. Desde então, o MIS serviu de referência para a criação de instituições semelhantes por todo o país. O MIS é a instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, que tem como legado conservar um acervo museológico composto por registros da vida no Rio de Janeiro e documentos de sua produção cultural. Além disso, o MIS promove a coleta de depoimentos para a posteridade de personalidades da nossa história. Por todos esses motivos, o MIS é o Museu da Identidade Carioca, que reverencia a cultura vibrante do seu povo. O MIS em Copacabana é uma experiência inovadora de um modelo museológico que propõe não apenas reverenciar o passado, mas também buscar um sentido diverso para o presente e voltar-se para a construção de infinitos futuros. Bela vitrine da identidade fluminense e carioca, descortinada para o mundo, o novo MIS estará no endereço mais conhecido da cidade, real e metaforicamente, diante do mar, diante do universo.